Alô, seu locutor, ouvi no rádio que tocava uma canção de amor. Fechei os olhos e senti presente o meu amor. Momentos lindos que diante do final que nós soubemos evitar. Por isso eu te liguei, avisa pra essa mulher se ela não voltar. Que a minha vida agora se resume em um bar. Vou me afogar no álcool só pra dela não lembrar. Alô, seu locutor, senhor vai me ajudar. Ela não perde um programa seu que está no ar. Avisa essa mulher se ela não voltar. Vou me afogar no álcool só pra não lembrar. Perdi um grande amor, não sei o que fazer. Amigo locutor, liguei pra te dizer. Fala aí no ar, não sei viver sem ela. Assuma que eu bebo só por causa dela. Coloque aquela música que fale de amor e ofereça a ela em nome do meu amor. Se ela não voltar assim eu vou vivendo, de copo sempre cheio, coração sofrendo. Senhor vai me ajudar. Ela não perde um programa seu que está no ar. Avisa essa mulher se ela não voltar. Vou me afogar no álcool só pra não lembrar. Perdi um grande amor, não sei o que fazer. Amigo locutor, liguei pra te dizer. Fala aí no ar, não sei viver sem ela. Assuma que eu bebo só por causa dela. Coloque aquela música que fale de amor e ofereça a ela em nome do meu amor. Se ela não voltar assim eu vou vivendo, de copo sempre cheio, coração sofrendo. Perdi um grande amor, não sei o que fazer. Amigo locutor, liguei pra te dizer. Fala aí no ar, não sei viver sem ela. Assuma que eu bebo só por causa dela. Coloque aquela música que fale de amor e ofereça a ela em nome do meu amor. Se ela não voltar assim eu vou vivendo, de copo sempre cheio, coração sofrendo.